acontecendo no ar. Eu sei, pois onde Deus está, renova-se o lugar. Ele acontecem no ar. Poder de Deus queremos aqui. Poder de Deus queremos em nós. Poder de Deus queremos sentir a sua voz, sua voz, a voz de Jeová. Queremos ouvir, oh, toda angústia, toda aflição, o poder vai tirar, tirar, e lágrimas de amor, devotas ao Senhor, com a haverão em cada coração, oh maravilhas, fé, renovações, sim, acontecerão. Glória de Deus.